Mas o João Brito acho que teve aqui uma intervenção, na minha opinião, uma intervenção completamente populista. No dia dos incêndios, se não fosse a Fundação Aurélio Amaro Diniz, o nosso serviço de atendimento permanente foi fechado, não tinha energia elétrica, enquanto eles tinham gerador, e aqui fez toda a diferença, porque as pessoas têm que saber que nós tivemos quase 100 pessoas queimadas. E foi preciso fazer um grande trabalho, também tenho que agradecer aos médicos que se disponibilizaram e enfermeiros que foram para lá. Fez-se um trabalho, e foi um trabalho público, não foi um trabalho privado, porque a Fundação Aurélio Amaro Diniz temos que ele ver como uma IPS. Eu, quando ouvi falar sobre este tema, eu pensei que não era sério, que não era verdade. Pensei até que estava a sonhar por uma coisa. Porque vergonha, e tenho que lhe dizer vergonha, foi aqueles que deixaram roubar, não têm roubado, o serviço de urgência básica de Oliveira do Hospital, com silêncio de complicidade, e sem fazer nada para ele cá ficar, para melhorar o nível do hospital em que merecia cá ter. E esse não foi o executivo. Esses foram outros executivos. Nós, ao nível do hospital, devemos ter umas urgências a sério. E o serviço de atendimento permanente, a que eu tenho que elogiar todos os profissionais de saúde para trabalhar, fizeram o seu melhor, não tínhamos um serviço de atendimento permanente, que, na minha opinião, por uma razão simples, bastaria, não por eles, mas muitas vezes não tinham análises para fazer. Não tinha um raio-x às 24 horas, tinha que mandar as pessoas para Coimbra para se atender em termos profissionais. Faziam aquilo que tinham que fazer, porque não tinham meios auxiliares de diagnóstico.